do colchão pra sala. Hoje eu vou dormir aqui, pois não quero relembrar os momentos que vivi. O lençol que a gente usava tem perfume de jasmim, o que tanto me agradava hoje não faz bem pra mim. Depois que você foi embora, entrou outro em seu lugar. E é só quando eu me deito que ela vem me visitar. Passa a mão em meus cabelos, insiste muito em me beijar. E eu com delicadeza peço pra se afastar. Eu não quero compromissos, nem tampouco me apegar. Nem novelas tenho visto, dá vontade de chorar, de chorar. Tenho medo de acordar de madrugada e uma luz semi-apagada refletir ela pra mim. Eu sei que está tão curiosa e louca pra me perguntar quem está no seu lugar. Quem roubou meu coração se chama solidão. Tenho visto a vontade de chorar, de chorar. Tenho medo de acordar de madrugada e uma luz semi-apagada refletir ela pra mim. Sei que está tão curiosa e louca pra me perguntar quem está no seu lugar. Quem roubou meu coração? Quem está no seu lugar? Quem roubou meu coração? Se chama solidão.